Tome menos café. Vá passear a pé depois do trabalho. Relaxe. Se deite mais cedo. Durma mais horas. Não fume. Beba muita água e não consuma bebidas alcoólicas. Faça programas com a família e com os amigos. Saia, se divirta, vá dançar, ria e tenha mais tempo para você. Cuide de você, fique bonita e não se feche em casa. Cuide de seu corpo e não apanhe resfriado. Não passe fome, mas reduza as gorduras e os doces na sua alimentação. Saiba o que você deve comer. Pratique esporte. Conheça as vantagens de uma alimentação saudável.